Indo para aí para cá, ó, dama de ouro, pede, e aí, bom dia, pega o rei de espada, vem essa cartada, falta esse valete, vem as caras, e meu alorana, vem que esperar, ó, dama de ouro, pega o rei de espada, vem essa cartada, vem pro cê, falta esse valete, vem a minha ação, e meu alorana, sempre espera. Aí, galera, bom dia. Eu descobri que sempre uma música de manhã acorda, né? Também uma música legal. Eu adoro Zé Brito. Essa música me lembra, tipo, o melhor filme brasileiro, com certeza, na minha opinião. E um dos cinco filmes que eu mais gostei na minha vida, que é Auto da Compadecida e Lisbela. Que Auto da Compadecida e Lisbela, pra mim, é um filme só. Tipo, eles são muito. É difícil você gostar de Auto da Compadecida e não gostar de Lisbela, e vice-versa, né? Porque eles têm a mesma linguagem, a mesma fotografia parecida. Eles têm essa pegada. A trilha de Lisbela é muito melhor. A trilha de Lisbela. Essa é o brilho de Lisbela. A trilha de Lisbela é bem melhor. Mas, enfim, esses dois filmes, Lisbela e Prisioneiro, eles realmente. Bom dia, Débora, Ana Cláudia, Diogo, Dionclei, Paty, Pirajá, Daniele, Vitor, Luciano, Raul Brás, Luna, Vinícius, Flávio, Arthur, Tatendo, Jordão, Cristiano. Ricardo, família, Caroline, Thiago, Arielle, Lucas, toca o merengue aí, papai. Merengue? Não é merengue. Cheguei cedo da Facu, Nilson, é nóis. Paulão, Portugal, Gabriel, Victor, bom dia, macho, velho. Acho massa essa expressão. Ei, macho. Ei, macho, velho. Ei, macho. Salve, Gran Luiz. Bom dia. E o cara que imita o Goff, fala aí. O cara que imita o Goff, o Paulinho Performance. Engraçado demais. Leozinha, FM. Bora, Baitola, Robert, meu hipnólogo. Bora, caralho, começar o dia. Laila, Lorena, Agnes, esporte campeão, foi. Driving home watching you, Daniele. Seu Vital foi foda ontem, ele é mito. É uma viagem, né? História da Eternidade, filme brasileiro. Conheço não, História da Eternidade, filme brasileiro. Interessante, não conhecia não. Fernando Capanema na área, Gabriel, Débora, a internet tá ruim. Teremos a parte 2 do Peter? Não tem muita parte 2 não, sabia, Alexandre? O Peter falou 15 minutos. Teve três. Ah, sim, tem. Tem os vídeos, mas eu não abri ainda não. Tem ainda as três vídeos que eu gravei dele. Hoje eu queria falar sobre outra coisa, eu peguei uma revista aqui. Não queria. É, 2 dias seguidos fugir do formato de revistas, não. Então, próximos dias aí eu falo mais do Peter. Seu Vital foi foda pra minha história da humanidade. Essa live é foda. Porfírio, Lucas, Arapiraca, Vinícius, Gina, Lucas, Gui, Matheus, Gustavo, Paulo, Paty, Fernando, Alexandre, Massa, Maria Carolina. O que ele disse sobre filhos, o Peter? Epidemia perigosa. Vamos falar. Bom dia, Gan. Acompanhei um pouco sua palestra de ontem. Top. O que ele disse sobre filhos? Laura Decker, não. Vou falar o que ele. Amanhã eu falo o que o Peter falou sobre filhos. Amanhã eu falo. Agora amanhã eu vou falar o que o Peter falou sobre. Ó, a gente tá tendo em média 150 pessoas assistindo. Agora tá com 109, mas normalmente a média é 150, acho que demora mais um pouco, entra mais um pessoal aqui. Adianta, papai, preciso trabalhar a resenha. Gan, faz no seu tempo. Bom dia. Adianta, papai. Dia Diogo. É Vitor Gerando, infelizmente, não. Audio livros de poemas. Pronto, papai. Dá volta ao mundo no veleiro. Palestra de ontem, Fernando Massa. Vamos lá, eu queria falar, galera, hoje sobre essa revista que estava aqui na minha mesa. Eu trouxe umas revistas lá da minha revistaria para aqui para frente. Naquele dia eu estava naquela revistaria, né? Aqui já é outro ambiente que tem assim livros para caralho também, aqui são livros melhores assim. E o pessoal me pede muito para dar indicação de um livro, né? Então, eu podia dar toda a live a indicação do livro, né? Sempre que bater, quando bater 200 pessoas assistindo, 200 pessoas, eu vou indicar alguns livros legais. Sempre que bater 200. Então, chama os amigos para participar aí, divulga para a galera aí, fala, galera, pô, legal. Não precisa mandar um post no Face, mas fala para uma pessoa, fala para uma pessoa. Aqui tem 117. Se cada uma fala para uma pessoa que você gosta. O seu primo, o seu sobrinho, o seu padrinho, sua mulher, seu marido, sua mulher, marido não, assiste junto, né? Mas um amigo seu, o seu sócio, papai, ó, de manhã e tal, dica aí, assiste a parada e tal. Não precisa postar no Face. Muitas vezes, galera, recomendo aí ver a live do Dan. Não tem efeito nenhum, muitas vezes, sabe? Porque você posta aberto assim, faz muito mais efeito falar para uma pessoa, mandar um zap, papai, ver que legal, enfim. Ó, essa revista aqui tá na minha mesa, ela é antiga. Ela é antiga, ela é de abril de 2015. Abril de 2015. E aí eu achei legal o título da matéria, como reagir bem ao novo cenário do trabalho, muda rápido, conquistar resultados, muito conectado com o que a gente vem falando do tua mente futuro, a série habilidades do futuro. Você já viu o episódio novo, episódio 1 novo? A gente disponibilizou ontem à noite o episódio 1 novo da série habilidades do futuro, regravado com algumas coisas mais. Está demais, assim de novo esse ano, é mais, é nóis. Hangout do Golf, Movie App, Renata, massa. Predição do Ray Kurzweil, Neuralink, sim. Elon Musk abriu o Neuralink. Filme Steve Jobs e tal. E aí, eu achei muito conectado essa matéria, e aí eu fui abrir a matéria, e aí, ó, a matéria toda arriscada, e eu falei, pô, deve ser bom mesmo isso aqui. Nem lembrava mais isso aqui, mas um tempo. Então eu vou revisitar essa matéria, já que ela tem uma cara boa. Então, o poder de adaptação. Como reagir bem ao novo cenário do trabalho, mudar rápido e conquistar resultados, né? Aí fala que o mundo está mudando e tal, e o desafio é aprender a ter mais flexibilidade para lidar com cenários diversos, ou vou me sofrer para sobreviver. Eu sempre digo que as pessoas muitas vezes buscam estabilidade, ah, eu quero um prédio estável, não sei o quê. Por que a gente pensa muito nisso? Porque nossos pais nos educaram assim. E por que nossos pais nos educaram assim? Porque os nossos pais foram educados assim. E por que nossos pais foram educados assim? Porque os nossos pais, eu imagino aqui que deve ter uma média aqui de média, né? Média. De 30 a 40 anos. Não é isso? Acho que 30 a 40 anos é a média aqui. Eu digo isso porque a média dos alunos do meu curso, a média estatística do Facebook me acompanha. Na verdade, no Facebook é um pouco menos. Enfim. Então, dentro dessa média, nossos pais nasceram nos anos 40 e, portanto, no pós-guerra, e, portanto, eles foram educados para buscar estabilidade porque o mundo era extremamente instável. E o que acontece agora? Eles saíram de uma situação extremamente estável pós-guerra, né? E o mundo viveu uma certa estabilidade, tanto que teve o fenômeno baby boomer, muita gente tendo filho, porque achou que agora sim o mundo vai ser bacana. E a gente está vendo agora um outro momento, tanta mudança, tanta incerteza, que a gente, em vez de buscar a estabilidade, a gente tem que buscar ser bom. Aprender a lidar com as instabilidades. Essa é a parada. Querer buscar estabilidade, cara, hoje em dia nem. A gente olha, né? Serviço público. Nem o serviço público que era a suprassumo da estabilidade, hoje em dia tem estabilidade maior, claro, mas a gente sabe que hoje em dia. Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui. A gente sabe que hoje em dia, essa aqui se não funciona, joga fora, né, papai? Não vamos cometer um erro duas vezes, né? Enfim, eu me lembro da minha faculdade, Quando eu fiz faculdade, 2000, até 2006, né? A galera falava em Petrobras como o sonho do mundo, tal, não sei o quê. Petrobras deu uma merda aí, vai ressurgir a Petrobras, claro, né? Eles têm. Enfim, mas não é a estabilidade mais sagrada como era. 50% das companhias brasileiras veem a flexibilidade para resolver problemas que eu posso renomear para criatividade para resolver problemas como o principal fator que leva a uma promoção, né? E aí, ó, aí tem alguns depoimentos aqui. Esse Ricardo aqui, Ricardo, Country Manager do Pinterest. Se surge algo novo, busco referências, ou seja, está aberto ao novo, né? Por exemplo, achei do caralho. Quem foi que falou aqui agora? Esqueci já. Que falou do 17 anos, do Neuralink. Não sei se foi o caso, tá? Mas assim, putz, vi lá o Gan falando não sei o quê, 17 anos, conectar a rede e tal. Eu imagino que isso foi algo novo para a maioria das pessoas. Não sei se foi o caso, mas, porra, se surge algo novo, busco referências. Em vez de pegar e falar, não, isso aí é viagem, é novo. Que custa? Abrir a janelinha do Google e. Entendi, Neuralink, Elon Musk, ok, sabe? É pequenas atitudes que a gente tem, bestas, que tem tempo para tê-las. Você pode, enquanto fala comigo aqui, eu, por exemplo, falando com vocês, meu amigo, eu vou. Vejo, ouço uma referência nova, eu abro a janela, já meto no pocket meu bookmark, meto a tag e tudo bem. Não fico, não consigo revisitar as referências todas, claro, e tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas, como é que você consegue revisitar as referências todas, esse mundo de informação? Eu fico ansioso com isso aí. Eu não consigo. A diferença é que eu não sofro por não conseguir. É isso, entendeu? Aceita que dói menos, papai. Agora, eu me esforço. Eu meto no pocket, meto uma tag, e aí, se eu tiver buscando esse assunto, criando conteúdo sobre esse assunto, eu meto lá uma busca lá. Apesar que essa habilidade do futuro agora, eu tenho uma porrada de bookmark sobre o futuro no pocket e não procurei, mas enfim. Aí aqui, ó, 10 passos para se adaptar rapidamente. E aí, velho, é uma coisa que eu falo lá na habilidade do futuro. Você pode esperar para se adaptar quando coloca uma arma na sua cabeça. Isso quer dizer quando você é demitido, ou quando você é botado na parede, ou quando a sua empresa quebra, a empresa que você trabalha, ou a sua. Ou seja, quando tem uma crise, vou chamar assim, né? Crise não é só crise econômica, crise, definição de crise que eu falei dia desse, que crise é quando alguém que não é você toma uma decisão que lhe fode. Seja o ministro da Fazenda, seja o CEO da sua empresa, que tomou uma decisão, a empresa trabalha, que quebrou a empresa, virou uma crise, você se fudeu. Então, crise normalmente é sempre baseada numa decisão que alguém tomou por você e que lhe fudeu. Então, você pode esperar para se adaptar quando vem a crise, ou você pode antecipar. Já começar a um processo de mudança. E ele fala aqui, ó, 10 passos para se adaptar rapidamente, aceita a mudança, aceitar. É preciso tomar as transições como verdade, esperar por elas. Atue com equilíbrio. Mudar não implica criar algo inédito e abandonar suas habilidades. Você pode combinar. Eu até falei na palestra ontem, né? As pessoas muitas vezes, quando fazem um processo de reinvenção, para sair de algo que elas estão fazendo, mas que não gostam e querem se reinventar e fazer uma parada diferente, elas meio que, por não gostar do que faziam, elas têm a tendência de querer renegar e esquecer. E muitas vezes você pode combinar as coisas, né? Aquilo que você fazia com a nova parada, conhecer pessoas fodas, isso aí é básico, ser otimista, em vez de simplesmente criticar, pensar em soluções melhores, isso é maravilhoso. Isso é chave da vida. Pensamento construtivo, sabe? Nunca esqueço Flávio Augusto no evento dele, Powerhouse, que ele fez. Ele falou assim: pessoal, se você está aqui olhando para esse palco aqui, se as pessoas falarem, e sua mente está pensando: esse telão devia ser maior, e não gostei do slide desse palestrante, ah, eu acho que o palestrante melhor foi esse, depois foi esse, ah, eu acho que o crachá devia ser assim. Cara, aí ele falou assim: cara, Não se preocupa comigo, não, se preocupa com você. Esse evento não é sobre mim, é sobre você. Ele é feito por mim e para você. Não permita que a sua mente consuma energia pensando no que está errado no evento, pensando em qual foi o palestrante melhor. Pode ser que os palestrantes estão muito bem, obrigado. Eu estou muito bem, obrigado. Se preocupe com você. Se preocupe em pegar o que há de relevante nas palestras, que pode ser aplicado para você, e aplique. As pessoas perdem muito tempo analisando o evento para encontrar. Ah, devia ser assim. Ah, o Flávio é tão não sei o quê, então ele vida assim. E para deixar de olhar para si. Focam só em criticar, né? E, cara, foca em você, velho. Não se preocupa comigo, não. Sabe? Acho foda. Protagonista. Descubra. Se você tende a. Essa é pesada, essa frase. Descubra se você tende a buscar estabilidade e conformidade. Estabilidade, conformidade, tudo nos conformes, tudo nos padrões. Pois essa tendência é típica de profissionais céticos. Típica, não quer dizer que todos são céticos, que agem como vítimas das mudanças. Essa aí é soco na cara. Quando vem a palavra vítima, muita gente. Vítima é meio pesado, né? Vitimismo e tal, mas assim, é. E vitimismo não é assim. Ele é vitimista ou não é. É tipo liderança situacional. Existe o vitimismo situacional. Vou anotar isso aqui. Vitimismo. Vitimismo não é uma. Você é vitimista ou não. Tem gente que é, quase sempre. Mas assim, muitas vezes eu me pego. Exemplo, o que é esse vitimismo? Vitimismo é basicamente não entender que você é responsável por tudo. Você, ah, não, não sou não, porque foi o meu chefe que me fudeu e fez não sei o quê. Mas quem quis trabalhar nessa empresa? Você. Quem aceitou? Ah, não, mas eu não tinha opção. Eu sei que as circunstâncias são difíceis, mas. Tudo é você. Você que é responsável. Não bota a culpa nos outros. Você que é responsável. Ah, mas a escola que meu filho está, não sei o quê, não sei o quê. Quem botou ele na escola? Você. A culpa é sua. A culpa é sua, papai. A culpa é sempre sua. É foda. É foda aí. E assim, tem gente que vive o padrão vitimismo para tudo. E existe o vitimismo situacional. Eu sou 0,1% vitimista. Mas me percebo. Cara, vou dar exemplos idiotas, tá? Muitas vezes, velho, dá exemplo idiota, tá? Do que eu considero vitimismo. Mudou o assunto da parada, mas assim, sei lá. Muitas vezes aqui em casa, um exemplo idiota, tá? Não tô encontrando a chave do carro. E aí, quando não tô encontrando e tal, minha mulher que normalmente dirige, né? E aí, eu começo a culpar ela por não estar encontrando a chave. Não sei se esse exemplo é bom, não, tá? E chega uma hora que. Esse exemplo é bom, não. É porque de vez em quando eu acho que é a hora que eu mais sou vitimista é aqui em casa com a minha mulher. Que muitas vezes eu terceirizo algumas responsabilidades para ela, que na verdade sou eu, papai. Eu tenho que. Não é que eu tenho que fazer, eu que sou responsável. Ser responsável não significa ser a pessoa que faz. Ser responsável é ser a pessoa que. Garante que aconteça, seja quem for que vai fazer. Enfim, busque aprendizado, desapegue do passado, isso é foda. Quem aí não viu a aula inaugural do meu curso de criatividade, que está disponível gratuitamente na degustação do curso, veja sobre desapego, é maravilhoso. Esses dias na empresa, a gente estava decidindo umas coisas do curso novo, tá? Umas viagens nossas que vai ter na turma 7. E é engraçado que eu vi na minha equipe uma dinâmica de apego. Tinha rolado uma ideia X e depois veio outra ideia Y. E a galera que estava embarcada na ideia X não conseguiu se abrir para ouvir direito a ideia Y. Não quer dizer que você tem que sempre abrir mão da sua ideia, claro que não. Mas você é obrigado, é sempre ouvir com atenção, com carinho, sem preconceito, sem. Pré-julgamentos, ouvir aberto às novas coisas e tirar o ego, assim, o máximo, o ego de dar ideia ter sido sua, a outra, e se abrir que a gente vai e muda se fizer sentido, né? Então, ó, degustação, ó, vou botar aqui, keep learning, school.com/degustação, bota o cupom bom dia, cupom bom dia, para entrar na degustação e ver lá, procura lá a aula inaugural start. Orgulho, perfeito, Camila. Mais esperto que o diabo. Não conheço esse livro, não. Conheço esse livro, não. Meu passado me condena, atrasado, mas cheguei carrisco, que soco na cara mesmo. Queremos ser livres de um Estado. Tem gente que assiste, é coisa de folgado. Tô com você, papai. 0,1% vitimista, sim? Não dá para ser 0% vitimista. Acho que. Quer dizer, dá para ser, né? Mas é fácil dar uma escorregadinha de vez em quando. Educação doméstica com vitimismo. Uma cópia sempre no bolso. Oponopono, sim, Oponopono é maravilhoso. Conheci há pouco tempo. Não pratico, não é uma coisa que eu. Mas assim, entendo, conheço o conceito. É, Dani que me falou. Logosofia. Legal. Pessoas que acabam tomando lugar de vítima, tem aquele pensamento, se eu estou na empresa, eu sou empresa, sim, já fui assim, graças a Deus, mas Sartre, você é responsável pelas suas escolhas. Sartre falou isso. Sartre falou isso, legal. Vítima de comodismo, não pertence mais. Vítima de si mesmo, apontar muitas vezes. Já fui muito, criticar é mais fácil, vitimismo é delegar isso. Muito bom, vítima da mudança, pretexto para abusar, sim. Protagonismo e criatividade. O Augusto é foda. Indico investidor. Putz, não tenho muito acesso ao mundo de investidor, não. O pobre é criativo por natureza. Não diria. Eu diria, Camila, que. Assim, tornando a frase mais precisa, eu diria que todo mundo é criativo por natureza. E o pobre é criativo por necessidade. Por necessidades básicas. Na verdade, necessidade não significa necessidade pirâmide Maslow, né? Tem necessidades mais básicas e vai subindo tudo são necessidades. A gente se acostumou a chamar necessidade de comida, fome, coisas muito básicas, mas tudo são necessidades. Necessidades são problemas. Mas todos nós somos criativos por natureza. Essa é a premissa do meu curso de criatividade. Por isso que eu me proponho uma. Fazer as pessoas reaprenderem a ser criativas, ou seja, resgatarem essa criatividade natural delas, a criatividade de natureza, para que elas possam, sendo criativas, terem capacidade de adaptação, de reinvenção e encararem essa nova realidade do mundo, já que criatividade é uma das habilidades mais importantes. Ó, vê que louco, velho. Se você pega e busca aqui, ó, busca no Google, Creativity. Skill Future. Habilidade do futuro. Is creative the number one skill for the 21st century? Uma pergunta, mas a resposta é sim. Creativity vai ser a terceira mais importante de 2020. Can you learn BBC? Can you learn to be creative? O futuro da criatividade no mundo automatizado. Habilidade do futuro. Opa, olha o que apareceu aqui, ó. Um slide do papai, dois slides meus. Uma palestra que eu fiz na Suíça, a qualidade mais importante para CEOs, creativities. Soft skills and creativity will rule in the future. Engraçado que creativity é uma soft skills, mas os caras botaram fora. Creative moves to rank 3. Ou seja, as imagens aqui, ó. Engraçado que aquela meu slide não apareceu aqui mais, não. Top 10 habilidades, segundo o Fórum Econômico Mundial. Em 2015, pesquisa disse que era criatividade, estava entre as 10, mas para o futuro ela vai para a terceira, sendo que essas duas aqui, para mim, é criatividade. Solução complexa de problemas e pensamento crítico. Para mim é tudo criatividade, né? Enfim, por isso que eu acredito muito no que eu faço e topei. Muita gente me pergunta assim, ah, a minha empresa, ela já faturou alguns milhões, a minha empresa, a minha startup, em 2 anos, alguns milhões. E o pessoal, quando eu vou fazer show no Comedians, né, os humoristas fazem, fica trandolando em mim: ah, agora deixou de ser humorista para ser rico, para ser milionário. E assim, nos últimos meses, no começo eu até tirava da empresa um prolabore. Hoje em dia nem prolabore eu tiro mais da empresa, porque eu só boto de volta para a empresa. A empresa não me dá nada hoje em dia, além de prazer de estar fazendo a coisa de impacto. Eu sobrevivo de palestras. Eu ainda sobrevivo das palestras que eu faço. Não faço muitas, mas sobrevivo bem. Eu cobro caro minhas palestras, não é barato. Eu tenho uma palestra hoje também e vivo disso. A minha empresa fatura milhões e o dinheiro que entra eu boto em tecnologia, boto em software, boto em tráfego para atrair mais pessoas, para atrair mais pessoas para o jogo, para impactar mais pessoas, para aumentar a equipe. Então, assim, a minha vida era muito mais fácil há 2, 3 anos atrás, que eu faço palestra, que eu tava piada e vivia muito, muito, muito, muito, muito, muito bem. E tudo isso que eu inventei aqui só tem uma motivação: fazer coisas grandes de impacto. É essa. As pessoas. Eu antigamente tinha dificuldade de entender isso, porque como eu não fazia nada que tivesse um propósito, assim, contava piada e sei lá, eu não conseguia entender. Hoje em dia eu consigo entender quando o pessoal fala: ah, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Não é mesmo pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu faria outras coisas, com certeza. Eu conheço, para mim, eu tenho muitas outras formas de ganhar dinheiro, melhores e mais fáceis do que a decisão, a escolha que eu resolvi fazer. Mas isso é outra coisa, né? Peça conselho, seja otimista. Estamos migrando da era do conhecimento para a era da criatividade. Ter vontade e curiosidade de aprender. Olhar crítico. Aí fala muito sobre erro. Caralho, 7h43 já. Tem que passar rápido, né? Enfim. A incerteza ajuda na transformação, né? A incerteza pode chamar aqui a crise, faz você mudar. A crise é o convite forçado à mudança, né? Eu sempre falo isso. Eu gosto dessa frase. A crise é o convite forçado à mudança. O que mais? Ah, é matéria do caralho, matéria muito legal, matéria muito interessante, muito conectada com a minha forma de ver o mundo. Deixa eu ver aqui os comentários um pouco aqui, porque já faz 177 pessoas. Sempre que completar 200 pessoas, eu vou indicar os livros aqui. Ainda não vai ser hoje. Sem dúvidas, papai, é nóis. Indica o livro aí. Aqui nessa. Quem viu outra slide, eu tenho aquela biblioteca lá embaixo, revistaria. Aqui são os melhores livros, na minha opinião, os melhores meus. E aí, sempre que tiver 200 pessoas ao vivo, eu vou indicar alguns livros. Conto sendo a minha equipe, acho que hoje em dia tem uns 17, talvez. Tem dois em Recife, tem os estagiários que entraram agora, acho que por aí. Entre 15 e 18, nem sei. Assumir o risco, tiramos o cifrão do olho, ele vem para o bolso. Quando tiramos o cifrão do olho, ele vem para o bolso. Legal. Se não for para abrir 20 abas, eu nem entro no Chrome. É foda isso, é foda. Culpa é um conceito ligado à moral, uma carga de responsabilidade. Responsabilidade, é verdade. O Ho'oponopono, uma prática legal. Cria experience. Legal, eu vou, obrigado, Rafazinho. E eu vou fazer uma matéria para Globo próxima semana, envolvendo crianças, bem legal. A gente vai juntar crianças. Eu vou levar as crianças lá para fazer uma. Resolver problemas globais. As crianças pequenas. O cupom Bom Dia não funcionou, não? É Bom Dia Junto, tá? O cupom Bom Dia Junto. Keep Learning. Keeplearning.school/degustação. Cupom Bom Dia Junto, tá? Bom dia, junto. Bom dia, junto. E ó, para finalizar, galera, habilidade do futuro, ó. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui. Putz, é uma série que a gente faz com muito carinho, muito hard work fazer. A gente deu uma atualizada agora. Eu acho que descobri que essa é uma série que eu acho que eu vou atualizar pro resto da minha vida. E eu quero ver daqui a 10 anos, 2025, quando completar 10 anos da primeira edição, o que é que eu vou estar dizendo, né? Então, ó, aqui, ó. Habilidade do futuro. Ontem à noite, 10 horas da noite foi lançado. Já tem aqui, ó, galera, divertido e genial, genial, visão espetacular, me fez pensar o ser humano, interessante, aguardando, boa papai, excelente, sensacional. Vale a pena ver de novo, papai é louco, muito foda, excelente conteúdo, vendo novamente. Então, vale a pena ver. Keep learning. Eu sou Murilo Gann, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade e ex-cover do Hélio Safadão. Eu criei essa série de 3 episódios para compartilhar minha visão e quais são as 5 habilidades mais importantes. Enfim, quinta habilidade, ó. O link da negociação tá funcionando. Não, deixa eu testar aqui a negociação. Ó, quem entrou, papai? Alguém conseguiu entrar na degustação? É engraçado que. Uma coisa estranha. Porra, aqui entrou. Keep learning. Old school barra degustacão. Esse link aqui entra. Eu entrei. Não, consegui agora, entrei. Talvez colocar um link mais simples. E esse negócio do cupom Bom Dia tem que ser junto, tá? E quem quiser, ó, gancombr/habilidades é o link para acessar o Habilidade do Futuro. Saiu o primeiro episódio, série original Keep Learning School. E é isso. Ana Cláudia, primeira vez, bem-vinda. Sou mãe de 4 filhos, adorando a ideia do Cricri. O Cricri vai ser nessa nova turma do curso. Vão ter várias mudanças no curso. Na turma passada, eu foquei em mudar as videoaulas em si. E dessa vez, meu foco está sendo em mudar tudo, exceto as videoaulas em si. Ou seja, a experiência, a forma como vai ser feito os hangouts, o kit que a gente envia, várias coisas. E eu agora vou partir para o Cricri. Eu foquei na masterização da reaprendizagem criativa em si e agora partindo para o Cricri. O Cricri, a minha visão é que ele seja um curso à parte. Nessa turma agora, ele não vai ser bem um curso à parte, ele vai ser mais como um módulo opcional, que você, se quiser, faz ou não. Não vai ser um curso à parte porque a gente vai ser pré-requisito comprar o reaprendizagem criativa. Da forma como hoje em dia o Cricri é, ele só, e da forma como eu vou reformular, ele ainda só vai fazer sentido depois do reaprendizagem criativa, porque é muito conectado. O Cricri é a versão inversa do reaprendizagem criativa. Então, eu ainda não consigo visualizar ele como um curso à parte que as pessoas podem só se inscrever no Cricri sem ter feito reaprendizagem criativa. Portanto, ele ainda não vai ser um curso à parte, literalmente. Vai ser mais como um módulo opcional. E aí, se você não é pai, você não precisa se matricular no Cricri, né? Viu a opção. Então, vai estar junto com a reaprendizagem criativa o Cricri. Galera, tá bom. Já foi, né? Bateu a hora. Estou extrapolando as horas. Quero ser fiel na hora que entra, na hora que sai também. Valeu, cheiro. É nóis.